597, decolou 52, controle 1208. 208, obrigado. Controle, bom dia, tá 35, 97, decola 1600 na escuta. 135, 17 ao controle, Salvador, contato radar após 2000 Alefa. Após 2000 Alefa, 135, 17. GV 27, alinhar e manter. Entendi que é, o senhor está falando do ponto de espera, é isso? Ok, ciente, grato pela informação. 570, por favor. Está pronto, absolutamente. 570. ASO-670 para Recife, autorizado nível 390 via 358. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Pucca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, torre 98.6. Aciona 5063. ASO-CA cargo 6570. Para o nível 110, existe tráfego. 7 para o 110. Passa 6570. Papa Romeu, Charlie, Fox, Juliette. GV27, decolado ao 54, chame o controle em 1208. Controle 208, GV27. Ciente, acione a identificação. Salvador, ASO-CA cargo 6570 para o Puxa. Opa, Romeu, Charlie Fox Juliette, contato radar 60 milhas a sudoeste de Salvador. Foi proposto e aceito 0955, desça para 5000, voo em mar e chegada a mar e pista 10019. Vai lá. Trip 5514, acionado para o táxi, 42 a bordo, 3h40, só voltou a lanterna. 514, táxi via 41 no Índia Alta, no ponto de espera da 10, todo no 186, existe o 10019, Trip 5514. Pátio Índia Alta, ponto de espera 18h30, obrigado. Paloma 607, chame Recife 125. 251? 1251. Ok, obrigado. Controle Salvador, autoriza o GV 27, voar direto Coral. GV 27, positivo. Direto Coral, GV 27, obrigado. Total 9990 já superou o tráfego, sem restrições, até 3 mil voando Duna. Sessão para 3 mil voando Duna, já superou o tráfego, total 9990. Positivo, reitero, ajuste, 1099. 1099, isso. Quatro, livre alinhar e decolar, vento 160 graus, 10 nós. Salvador, departure 120.8, power 118.6, is call 5064, American 980. American 980, Sabu 22, the CK, via climb to 370, upper whiskey 58 on runway 10, left turn to Puka, Puka departure, rocket route transition. Salvador, departure 120.8. Power 118.6, walk 5064. Correct, we have 94, perspective 5, American 980. American 980. Recife 288, obrigado. É, o tempo em Aracaju está bem fechado, tanto que tem uma aeronave da companhia que estava vindo de Recife para Aracaju. Vai alternar Salvador devido às condições lá. O senhor vai querer aguardar algum instante para eu confirmar realmente as condições lá de Aracaju? Mantenha a posição guardando informações, viu? Ok, mandarão. Autorizado o táxi para ingresso no 7 de novembro. O trip 5504. Ok, em Aracaju chove forte, a visibilidade estimada é de 1000 pés com 500 de teto, ok? 500 pés de teto. Ok. O senhor vai decolar ou vai aguardar no solo? Confirma. 9990, desça para 2000 pés, 210 mar na velocidade. 2000 pés com 210 nós, total 9990. Positivo. O número 2 para pouso, está seguindo a aeronave da TAM procedente de Maceió. Sim, total 9990. É, com a chuva? Chuva forte, isso. Cinco quatro, então livre de decolagem, 150 graus, 102. Federal 9970, aguarde com a Teresina. Nós 970, pronto, cópia? Pronto. Geral 9970 para Teresina, autorizado nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva esquerda na saída Momo, Flock, e após direto conforme rota do plano, controle Salvador 120.8, torre 18.6, aciona 5061, Federal 9970. Autorizado 360 para Teresina, decolando da 10, curva esquerda na Flock, após Federal 9970, correto, para o Pai de Economia. Salvador, o APCA 6570, não aguarda. Autorizado, sim, para o táxi, APCA 6570. Autorizado. Bom dia, o 355-4. 355-4, o controle, contato, radar. Salvador, bom dia, TAN 3890. Confirme. É o TAN 3890 na remota, nível 330 Recife, cinti da Golf. TAN 3890 para Recife autorizado, nível 330, via 358. Decolagem da pista 10 com primeira curva esquerda, na saída pouca transição Cajim. Controle Salvador 120.8, torre 18.6. Aciona 5057, TAN 3890. Ok, autorizado 330 Recife, decolada 10, pela esquerda, Pucaracaju, perdido 58, 5057. Outro transponder, a torre hoje 18.6 dúzia e o controle de saída 120.8, TAN 3890. TAN 3890, correto, sim, para o prospecto também. Chamará, muito obrigado. Agora sim vai passar o índio Serra Baixa Travado até 3153. 3153, livre pouso, vento 160 graus, 10 mais. Livre pouso 10 até 3153. Está autorizado a descer para 2.000 pés, sem restrições. Chefe, Golf Mike Alpha para Lençóis, autorizado, nível 080, decola da pista 17, com primeira curva esquerda na saída Momo. Após direto, controle Salvador 120.8, torre 186, aciona 5050, Golf Mike Alpha. Como é que alça confirmou o táxi, seu nome? Sim, para seu nome de táxi, torre 118.6, vou como é que alça. Gente, 186. Ou 9030, transporte? Ou

Chamou solo 3153. 3153, solo 08, chame solo 219. 219, bom. Roger, bom dia, até 3153, livrou você. Confirme para o solo. Tan 3153, livrou você. Tan 3153, táxi de Alfa, mantenha da Juliette. Alfa, mantenha da Juliette, está 3153. Federal 9970, autorizado, sentar. Reposte na Papá para o ingresso, Golf Mike Alfa. Pouso total 9910, vento 150 graus, 10 mais. Gente, livre o pouso, 150 com 10, total 9910. Te mantenha a posição. Ali mantém, Flaps. Brasileiro está 3153. Então 3153 ingressa via, vai manter a posição após ingressar via Juliette para a remota 10 do Pátio 3. Aguarde para ingresso. Então vai aguardar antes da Juliette, está 3153. Chama o solo 219, ele vai. 219, obrigado. Salvador, Sideral 9970 para o táxi, 2 horas e 40, autonomia, alteração fixa, 2 a bordo. 9970, táxi via Pátio 1 no Indy Alfa, no ponto de espera do 10, ponto 186, ajuste no 09. 6570, livre de decolar, 150 graus, 10 mais. Sideral, um táxi, e vai ingressar para o Pátio 3, no moto 10 do Pátio 3. Assente, pessoal, com balizadora, pode tirar o direto do Pátio 3. Falta total 9910, de trânsito, escuta. Falta Sol 9910, ataque via Alfa, mantenha esse ataque tranquilo. Alfa, mantenha esse tranquilo, pessoal. Índia November Alfa, decolado aos polo 2. Dá presente, curva à direita, ok? Curva à direita para cruzar o campo aqui na final da Lozela, aqui próximo à vertical da pista 17. Aguardando instruções de transferência. Assim, vai ingressar na perna do vento da 17 pelo outro setor, o Índia November Alfa. Rápida 6570, decolado aos 12, controle 1208. 208, graças, vai sacar com 6570. Total antes daquilo, mantendo. Afirmativo, total antes para ingresso no ataque. Vai. Mantenho, federal. P5-5-4, vou ir para Aracaju. Ok, Aracaju está presente, eu terei P5-5-4. No cruzamento em mais 10 segundos. Controle Salvador, Alfa Sacargo 6570, decolado, passa 4.200 agora. Absa 6570, controle, contato radar. Gente, 6570. Papo Romeo Charlie, Fox Juliet, interceptou o localizador? Interceptou, estabilizando. Positivo, complete aproximação, chame a torre 1186. 1186, possível. Salvador, Papo Romeo Charlie, Fox Juliet, bom dia. Charlie Fox Juliette, bom dia, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Aproximando, aguardando, Charlie Fox Juliette. Índia November Alpha, ciente, cruzamento da final do 1-0, dá presente, tome proa de buraquinho, aguarde transferência. Proa de buraquinho, Índia November Alpha, aguardando, não transferência. Aguarda, Boeing 777 da América, usado. Prestes a passar guarda e após a gente, eu puxo bem, vamos fazer enquanto isso, pode acelerar na posição, voo 715. Acelamento na posição afirmativa. 715. Total 9920, confirmando sua parada agora na remota 06. Você pode ser. 06 pode 3, observando o plano, ok? Solo 1897, 8-9-7-0-3 tráfego Boeing 777 na passando da retaguarda, pode passar de total do mínimo, tem livre curso de condicionamento. O total 9910 sabe que prosseguir até a posição 06. 06 total. Índia November Alpha, tome proa de Interlagos, ok? Proa da portal Interlagos para se afastar um pouco mais aí do eixo de decolagem da 1-0. Sim, vai proa de Interlagos, Índia November Alpha. Roger, maintain position. Autorizado no meu pé, decolando a pista 97, usando o espalhador AXE, controle Salvador 120.8, controle 18.6, aciona o padrão mais atrás. Ok, 15 milhas altitude que você vai na Terra. Ok, controle está ciente, Mike e Charlie. Absa 6570, chame Recife 12685. 2685, Absa 6570. JV27, aproxima-se de Coral, serviço está terminado, chame Ideals 1201. Ideals 1201, Line up and wait, American 980. American 980, set the line up and wait, runway 10. Charlie Fox Juliet no solo 17, libere a direita e chame solo 21.9. Solo, Salvador, está falando Charlie Fox Juliet. Charlie Fox Juliet, he is looking for about 3. Confirmou Charlie Fox Juliet, solo quase parada. Livre via alto pelo Charlie Fox Juliet. O Gol 9030, tenho dois tráfegos que já realizaram um pushback no inicial parque. Vai ter que guardar um pouquinho. Passa minha placa. Ok, acione e chame táxi, Alfa Tango Tango. November Alfa. Na escuta? Chame o controle, 208. 208, tá retorno. Ok, chama 5, tá com 129 a bordo, 3 horas e 44, eu tô na minha terra no ponto. Livre decolagem, 150 graus, 109. Para 90 com 18, ajuste o 9020, ou 9.7. Se ativar no nosso carro, pode estar 126. Prossiga visual e sempre na escuta. Sempre na escuta, mantendo 1.000 pés, ainda não lembrava. Para o táxi, altura 3 horas, alterna seu filho, o PLD 1.43. 1897, táxi via ainda alto no ponto de espera da 10, todo no 186, ajuste no 020. Bom dia. Via alto no ponto de espera 186, ajuste no 020, bom dia. 1897. Possibilidade, o Sideral 9970 vai direto do bloque? Sideral 9970, cumprindo a saída, chame Recife 12685 e efetue a solicitação. 2685, pode ir. O 9030, me escuta? Ok. Escuta, eu sei do fechamento da pista em 80 minutos? Sim. Então, se diz que após passar de tráfego da companhia no táxi, segundo tráfego da companhia que eu faço agora, se eu fizer três, a gente pediu o pushback sem contato. Golf Mike Alpha decolou, rampamento 5050 acionado. O Golf Mike Alpha, o controle está em contato, radar. Qual a condição de voo? Condição, instrumento até a terminal. Mas se para facilitar, pode modificar e prosseguir pela corredor. Não, a condição de voo no momento, você está visando? Completamente. Ok, então faça a curva à direita, vou ir na proa 280. Suba visual para o nível 080, nem de breve, mas voa direto para Lençóis, confia. Direita, proa 280, aguardando para voo direto, Lençóis. Ô, positivo, eu preciso também do seu estimado para pouso em Lençóis. Aguarde um minutinho só. Vai ficar fechada por quanto tempo, senhorita, por gentileza? Contente? Ela vai ficar fechada por quanto tempo? Eu não tenho esse noção a bordo. Ela vai ficar fechada por 39 minutos, exatamente. Ela abre novamente aos 11h15. 11h17.